trabalhando com verbos. Siga o exemplo. A. Ser. Ser pontual. Ontem. Ele. Ele foi pontual ontem. 1. Nós. Nós fomos pontuais ontem. 2. A gente. A gente foi pontual ontem. 3. Você. Você foi pontual ontem. 4. Eles. Eles foram pontuais ontem. 5. Meu amigo. Meu amigo foi pontual ontem. 6. Minhas amigas. Minhas amigas foram pontuais ontem. 7. Eu. Eu fui pontual ontem. Estar. Estar aqui há 10 minutos. Ela. Ela esteve aqui há 10 minutos. 1. Meu chefe. Meu chefe esteve aqui há 10 minutos. 2. Vocês. Vocês estiveram aqui há 10 minutos. 3. A gente. A gente esteve aqui há 10 minutos. 4. Eu. Eu estive aqui há 10 minutos. Sim. Sua esposa esteve aqui há 10 minutos. 6. Suas colegas. Suas colegas estiveram aqui há 10 minutos. 7. Nós. Nós estivemos aqui há 10 minutos. Ter. Já ter problemas com ele. Ela. Ela já teve problemas com ele. 1. Eu. Eu já tive problemas com ele. 2. A gente. A gente já teve problemas com ele. 3. Nós. Nós já tivemos problemas com ele. 4. Vocês. Vocês já tiveram problemas com ele. 5. Seus colegas. Seus colegas já tiveram problemas com ele. 6. Sua esposa. Sua esposa já teve problemas com ele. Ir. Ir à Bahia no ano passado. Eu. Eu fui à Bahia no ano passado. 1. Meu chefe. Meu chefe foi à Bahia no ano passado. 2. A gente. A gente foi à Bahia no ano passado. 3. Meus amigos. Meus amigos foram à Bahia no ano passado. 4. Nós. Nós fomos à Bahia no ano passado. 5. Minha secretária. Minha secretária foi à Bahia no ano passado. 6. Eu. Eu fui à Bahia no ano passado. 7. Você. Você foi à Bahia no ano passado. Fazer. Fazer o trabalho direito? Ele. Ele fez o trabalho direito? Nós. Nós fizemos o trabalho direito? 2. A gente. A gente fez o trabalho direito? 3. Eu. Eu fiz o trabalho direito? 4. Vocês. Vocês fizeram o trabalho direito? 5. André. André fez o trabalho direito? 6. Suas filhas. Suas filhas fizeram o trabalho direito?